Começa agora Descobertas Groover. Os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9. Acuidar pra não se queimar. A fogueira tá acesa, cuidar pra não se queimar. A fogueira tá acesa. você. Todo mundo bem cuidado, cuida eu, cuida você. Uma cintura de pai e de amor. Uma cintura de pai e de amor. Salve, salve! Você acabou de ouvir a dupla paranaense Nanã e Trisca, com A Fogueira Tá Acesa, um ótimo tema acústico regional brasileiro que chama a força do fogo ancestral, com destaque para a viola caipira e um toque mais contemporâneo ao violão. O meu nome é Rogério Coutinho e este é o Descobertas Groover, um programa que apresenta os novos lançamentos da plataforma Groover, onde artistas independentes compartilham seu trabalho e ganham feedback de curadores e profissionais da música. Se você é artista, envie sua faixa para a Rádio 9, no endereço groover.co. Na sequência do nosso programa, três destaques do rock alternativo americano: Silent Cries, com The Mystery Divide, Crazy Be Addict, com The Zutain, e Missed, com Falls So Fast. Bye. She puts on the leash and leads me back into sin. Her laugh tears me to shreds, whispers poison in my ear. Dancing on these razor threads, no escape from the fear. Her laugh tears me to shreds, whispers poison in my ear. Dancing on these razor threads, no escape from the fear. Dancing on these razor threads, no escape from the fear. Thank you. no going back. So you hold on to it and miss it as much as you can. Think back to when you first met, the nervousness that came with a single glance. You miss it as much as you can. Cause when you forget it, you've lost it, there's no going back. So you hold on to it and miss it as much as you can. Este é o Descobertas Groover na Rádio 9. Seguimos com os ingleses do Hippie e a faixa Tupilak, seguida pelo ucraniano I'm Not Okay com Frank. We'll be right back. a shelter for your tears. Look my eyes set to kill. Do I stare in here? Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover, com destaques latinos ou de influência latina. Começando com o cubano-americano Jaycee e a faixa La Culpa, o grupo austríaco Soul de Vienne, com Carlos e Helena, os canadenses do El Balcón, com Granito de Arena, e o belga Loco and the Coco com o instrumental Almas en Llamas. Hace tiempo estoy ausente, y tal vez para ti. Eso quiere decir que se acabó y te lo mereces. No te voy a mentir, lo tengo que admitir. Es tu culpa, pero hace meses. Mami, te perdoné. Dale, inténtalo ver. Sin el pasado, ¿cuánto crece? Si tú no eres culpable, tienes que explicar por qué tú tienes tantos exes. Estás soltera otra vez. Gracias que me hiciste un favor con tus errores. Espero que algún día lo tuyo se mejore. Y dile a tu mic que la extraño con cojones. Pero a ti te quiero más de lejos. Lo nuestro se puso feo y te quemo a ti por dentro. Es más, sí. Por tanto que quería estar aquí, te boté y mejor pa' mí. Porque tú tienes tantos exes. Estás soltera otra vez. sola. Lo que te he ganado nadie te lo quita. Por eso vive tu vida. Nadie entiende lo que tú sacrificas. Hace tiempo que no lloras. Dancing through the fire in the rhythm of Havana. quisiera llevarme como un granito de arena. Tendría que enseñar su profunda mirada morena. Bailaron los celos que nunca pudieron conocerte, y en el mero fondo me quedaré olvidado en la muerte. De tus pensamientos me llevas. Você está ouvindo Descobertas Groover na Rádio 9. Na última sequência do programa desta semana, mais um tema instrumental, com o suíço Issy Factory com Slow Helicoidal. E finalizando, o jazz do francês Frank Amsalem com vocais de Elisabeth Contomanu na faixa Passion Flower.